Essa na minha 326. Kilo Romeo Oscar, Kilo Romeo Oscar, pouso autorizado, pista 1-0, pista molhada, vento 1-4, 0 graus, 1-0 nós. Vento, Oscar, Lima Ford, 1-0. Tá, 3154, completa o sinal, chame torre, 118 decimal 95. Quanto ao Salvador, 1895, tá 3154. Tá, 3626, desce para 2000 pés, autorizada final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Tô, Salvador, tá 3154. Aguarde, Oceana 6326, controle. Na escuta, 6326. Oceaname 326, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, Oceaname 326. Papa Romeu, Papa Golf, declaração para sequenciamento, curva direita para o E200, limite localizador. 200 para o E-Lock, Papa Golf. Azul 2062, boa tarde, autorizado chegada a MAN, meio ideal, desça para o nível 050. Agradecendo da presente então, nível 050 autorizado, solicita assim possível voar Duna. Autorizado Duna, azul 2662. Voando Duna 2662. 6315, próximo no 0, pronto. Xané 6315, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera o 6315. Papa Golf, pode prosseguir na descida? Papa Golf, desça para 3000 pés, aguarde o chão, eu para o localizador. 3000, Papa Golf. Não, visual, tá 3154. Tá 3154, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, tá 3154. Tá 2, meu pai, autorizado, ILS 76, reporte estabilizado. Pouso 55, autorizado, reportará estabilizado, Papa Papa Golfo. O sinal é 326, completa o sinal Chame Torre, 118 decimal 95. 2296, Salvador, boa, 6326. O sinal é 6326, continue a aproximação, reporte visual com canto, teto estimado de 1000 pés, pista molhada, chuva leve. O Xané 6315, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e manter no zero, Xané 6315. 3154, no solo 32, táxi à direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita 219, 3154. Channel 6315, autorizado a decolar pistão no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Livre decolagem da pistão no zero, Channel 6315. O Channel 6326, só um tráfego da companhia para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. Aguarde pista livre e reporte visual. Aguarde e reporte visual, Channel 6326. Zero, Papa Papa Golf. Papa Romeu, Papa Papa Golf, reduza para aproximação, completa sinal Chame Torre, 118 decimal 95. 1895, Papa Golf. Torre, Papa Romeu, Papa Papa Golf, localizador 10. Papa Romeu, Papa Papa Golf, continue a aproximação, aguarde pistole. Aguardando, Papa Golf. Estou com 800 pés, Oxana 6326. Oxana 6326, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 07 nós. Autorizado, pouso no zero, Oxana 6315, decolado 34, chame o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, alô. Oi, Salvador, boa tarde, para o Deus Terra, nem mangada, ele está aparecendo aí. Azul 2662, desce para 2000 pés, ajuste na 013, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 2013, vai reportar estabilizado 2662. Controle Xené 6315, passa 1700. Xené 6315, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo 360, Xené 6315. Na 6326, no solo 35, táxi à direita, chama o solo 121, no decimal 9. Direita 219, até 220. Torre Salvador, San 3193, ponto de 010, pronto. Abá, papá, Golf, confirme visual com tráfego. Negativo, papá, Golf, não está ciente do tráfego. Papá, Golf, confirme visual com campo. Ainda negativo. Papá, papá, Golf, reporte visual com campo. Visual com campo, papá, Golf. Papá, papá, Golf, pouso autorizado, pista no zero. Vento no meio, 0 graus, 09 nós, pista molhada. Livre pouso, papá, papá, Golf. Torre Kilo Serra Lima, está pronto para o táxi. Kilo Serra Lima, QNH 1013, autorizado táxi via papá, reporte para ingresso, pista 17. Gente, não é para ingresso. Papá, o meu Charlie Alfa Tango, libera sua nacha metáxi. O Kilo Serra Lima na papá para ingresso. Kilo Serra Lima, autorizado a alinhar e manter, pista no 7. Alinhar e manter. Ela está passando aqui no rodeio. O Romeu Oscar, autorizado o cruzamento da 17 até o Pat 5. Obrigado, cruzamento da 17, Pat 5. Tá 3193, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e mantém na 10, tá 3193. Papapá Golf no solo 38, táxi à direita, chama o solo 121, no décimo 9. 219, Papá Golf. Ali Alfa Tango, autorizado o táxi via Romeu, reporte no posto espera no 7. Autorizado, táxi via Romeu, reporte no posto espera. San 3193, autorizado a falar pista 10, vento no meio 0 grau, 08 nós. Iniciando decolagem pista 10, 193. Ela ponta de espera para o igual com o Kilo Serra Lima, autorizado para falar da pista gramada. Kilo Serra Lima, alinhado para o nosso pista gramada. Charlie Alfa Tango afirma, mantém a posição. Kilo Serra Lima, alinhado com a posição da PET. Lima, aguarde. Aguarde. Controle Guardião 01. Azul 2662, completo sinal Chime Torre, 118 do sinal 95. 1895, obrigado, bom dia 2662. Boa tarde. 2 Salvador, boa, Azul 2662, passando Duna. Andrés 193, decolado 41, chama o controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Controle 198, Andrés, 193. Oi, boa tarde, Andrés 142. 3193, boa tarde, contato radar, subotado nível de voo 340, autorizado por Atleta. Direto Leta, atenção ao 347-3193. Controle, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolado proa de Vera Cruz, 500 pés na sua escuta. Sim, se confirma intenções do voo. Toque arremetido em Vera Cruz. Sim, se o Guardião 01. 2 Salvador, boa tarde, Azul 2662 na final. Azul 2662, continue a aproximação, reporte visual com o campo. Reportará. Serra Lima autorizado a decolar pistão no 7, vento no 4, 0 graus, 08 nós. Salvador, muito boa tarde, ao passaredo 2231. Passaredo 2231, boa tarde, tem condições de voar durante o TAP? Nessa posição ainda não, temos uma formação na pista. Tente confirmar quantos milhas irá manter esta proa? 40 milhas. Tente, passaredo 2231, até o desvio do TAP. Ok, vou desvio crua de TAP, passaredo 2231, obrigado. Sem informação Sierra. Sente. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Kilo Sierra Lima, decolou da 197, saída Arba 1. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 180, autorizado direto Elefa. Sente, 180, direto Elefa, Kilo Sierra Lima. Azul 2662, visual. Negativo. Azul 2662, e como travou a esquerda, helicóptero já sendo ultrapassado, não vai interferir com sua aproximação. 7, visual agora, 2662. Azul 2662, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 07 nós. Livre pouso, Azul 2662. Frequência livre, guardão 01. Livre. Passaredo 2231, tem condições de você estar presente para o nível 050 para o sequenciamento? Afirmativo, passaredo 2231, 050, interessante. Sim, se você para o nível 050, se possível manter a máxima velocidade que puder entregar, número 1 na aproximação. Gente, vou manter 249, 2231. Papa Golf é autorizado o cruzamento da 17. Chané 6142 autorizado alinhar e manter pista no 0. Azul 2662, no solo 45, taxa direita, chama o solo 1219. Direita 219, 2662. Salvador, tá 3193. Solicita desvios à direita, na proa 245, inicialmente por 30 milhas. Sente autorizado desvios, gol 3193. Sente autorizado desvios, ascensão 340, tá 3193. Caminhão no 42, autorizado a colar posição no 0, vento no 40 graus, 059. Está pronto, 06321. Autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter, 10, 6321. Oceano 6314, autorizado chegada Bomeg 1, desça para o nível 130. Para 130, Bomeg. Redução 2509 do Oceano 6314, número 2 na aproximação. Afirmo, o tráfego na sua posição de 11 horas, 25 milhas, o Alfa Tango 72. Controle, boa tarde, Xanemia 142. Xanemia 142, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, 142. Controle, Salvador, boa tarde, o voo 1097, informação Romeu. Bona 097, boa tarde, autorizado chegada Bonf, deixa para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo para... Perdão, reduzindo para 250, descendo a 050. Está recebendo, viu? A esquerda para evitar formações, aproximadamente 50 milhas, o 1097, para 200. Sente, gol 1097. São 3193, após desvios, autorizado direto Porto Seguro. Após desvios, vou a Porto Seguro, São 3193. São 3193, São Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Centro Recife, 251-1238, São 3193. Papá Romeu, Alfa Tango, frequência livre para auto-coordenação. Vento no 50 graus, 059. Livre decolagem, acho que não é 6321. Vida presente, Jair Alfa Tango. Papai Romeu, Kilo Serra Lima, confirma a prioridade para o destino? Um minuto. Na 6321, decolar 250, chame o controle 119.8, bom voo. 98, uma boa tarde, 6321. 142, solicita a proa 110 para evitar formações à frente. Tente, acionar 6142. Controle, acionar 6321, decola. Boa tarde. Telemetria 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbo 1. 360 no perfil, 6321. Fidel para o Quilo Serra Lima 275. Uma. É, direto destino do Quilo Serra Lima. Passarelo 2231, desce para 2000 pés, ajuste na 0 no 3, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2003, vou reportar estabilizado ILS X-Ray, 223, né? Guardião 01 e a corredora está perto da estrada, visão com campo. Você é 142, agora pro Edjamo. Sente, você é 142. Canal 6314, desça para 3000 pés, ajuste na 013, cancelada as restrições de altitude. 3113, cancelada as restrições de 2063, desculpa. Canal 6142, autorizado direto Romeo Fox 018. Direto Romeo Fox 018, 6142. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife em 1288, alternando 1260, Quilo Serra Lima. O Xenem 321, autorizado direto Elefa. Autorizado Elefa, 6321. Goma 097, completo redução de velocidade para 220 nós, número 3 na aproximação. Quando possível, retorne na Pro 8 Pelo. Vai para Pelo quando possível, reduzindo para 220, gol 1097. Canal 6142, Semi Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2625 e 2545, obrigado. Casal 01, chame Torre, 118, decimal 95. 1895, grato. Sinal 6314, da presente autorizado direto Duna. Direto Duna, Sinal 6314. Guardião 01, reporte visual com campo. Visual com campo. Guardião 01, confirme intenções de pouso. Se autorizado, direto parte do Brasil. Guardião 01, pouso conforme solicitado no pátio do GRAE. O sol conta em risco, vento no 70 graus, 09 nós, não há tráfego a reportar, reporte no solo controlado. Não há tráfego, pouso por conta em risco no pátio do GRAE, informará no solo controlado, 01. Papá, papá, Índia, papá, Romeu, confirme o PLB. Está com 12 a bordo, 12, está com 4 horas e 40 até amanhã. Confirme novamente, PLB. 1-2. Índia, Papá Romeu, ciente, copiado 1-2, táxi autorizado via Papá, reporte no ponto de espera 1-7, QNH 1-0, 1-3. 1-3 vai chamar no ponto de espera da 1-7. Tarde, está na escuta do Azul 2930. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4462 do Sierra. Azul 4462, boa tarde, está na identificação. Autorizado chegada Bonete 1, desce para o nível 050. Descendo 050, Azul 4462. Loma 097, completo sedução 200 mais. Reduzindo para 200 agora na prova de piloto, o 1097. Gente. Romeu Bravo, calibre acionar, chame táxi. 01 no solo, controlado. Guardião 01 no solo 59, frequência livre, boa tarde. Sinal 6321, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 135 decimal 3. 1288-1353, Sinal 6321, boa tarde. Boa tarde. Localizador 2231. Alterador 2231, complete final, chame torre, 118 decimal 95. 895, obrigado, amor. Goma 097, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Desce para 3.000, ajuste no 0 no 3, o gol 1097. Controle Azul 4462, possibilidade de após pôr médio voar na proa de duna direto? Aguardo azul 4462, é para desformação? Seria interessante. Sim, está autorizado então o azul 4462. Autorizado, após uma média duna então, 4462. duzentos e cinquenta, dois dois três, o distrito não pode autorizar a pista na zero, vento no 4.0 graus, 0.7 nós, pista aparentemente seca. Três horas, obrigado. Segundo 659, faz o tráfego na curva final, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Faz o tráfego ali, mantém na zero, vou na 659. Chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Até. 1000, vou no 097. Vou no 097, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILSX REI, reporte estabilizado. Passando para 2000, vai reportar estabilizado, vou 1097. Então, 477 chama, boa tarde, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 050. 050, chegada Bonf, tá, 477. Rádio, continue para cima, são reparte visual com o campo, informando a nave da Gol alinhando, pista na zero. Gente, confirmado pista seca? Afirmo. Passareiro 223, 1 no solo 04, chame solo 121, decimal 19. 219, boa. No 009, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1 no 40 grau, 08 nós. Confirmando 659. O nome 659, autorizada a linha de decolar, pista na 0, vento 1 no 40 grau, 062 nós. Livre em decolagem da 0, vou na 659. Romeu Bravões, quero autorizar o mencionamento, sou em pronto do táxi. Romeu Bravões, quero até o ponto de espera da Fafá, ao sinistro no 0 no 3. Desabre linha 7-6, reporte estabilizado. Mencionando 2000, desabre linha 3, autorizado, reportar a estabilidade, está certo. Então, 4771, após o juízo, vai tê-lo. Pela após o juízo, Uno 659, decolado ao 05, chame controle salvador 1, 19, decimal 8. 19, 8, 659, é bom, tarde. 659-1300, Novo Uno, uma boa tarde. Uno 659, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto líder. 360 autorizado, 2000 direto líder, 1659. Controle de Salvador, boa tarde, o pioneiro Nuno. Pioneiro Nuno, boa tarde, autorizado chegada a Bomé de 1, desça para o nível 050. 050, pioneiro Nuno. Uno 097, completa sinal, semi-torre, 118, decimal 95. 395, boa. Primeiro 314, sala 07, libere para cima direita, chame solo 1219. Alô, Liberar, 2019, Senhor 63, toma parte. Pessoal, boa tarde, Gol 097, estabilizado LS da pista 1-0. Gol 1-097, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, reporte visual com campo. Vai aportar, Gol 1097. Tá pronto, Gol 97, o papá, papá, entra, papá, Romeu. Que o Papa Romeu Ciente mantenha a posição. Batendo posição. 055, deve estar para maçãs. Tente autorizado, se liga, jogou no 620. Obrigado, 620. Jogou no 097. Gol 1097, pouso autorizado. Pista 10, tempo 140 graus, 109. Autorizado, pouso, 097. Azul 4056, maintain holding point. See, hold short up, 10, Azul Índio Papa Romeu, após a decolagem, mantenha o nível 060 até 30 milhas de Salvador. Decolagem autorizada, pista 17, vento 130 graus, 099. Confirmamos aqui a decolagem, aqui 060 sequência de decolagem Papa Índio Papa Romeu. Confirmando, nível 060 até 30 milhas de Salvador, mantendo o perfil de subida. Mantendo o perfil, 30 milhas, então 060, Papa Romeu, vou Papa. Uno 097, decolado aos 10, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Libere direita, chame solo 29, boa. Pelo Salvador, boa tarde, é o Papá, Romeu. Papá, Romeu, Golfo, prossiga. Terra Delta 1, ok, para Salvador, está mantendo o dirigente do céu, está sendo através de casa própria, dos corredores, do Romeu Golfo. Tente Romeu Golfo, mantém as condições visuais, ajuste na 014, acione o código 01-41. Via corredor, se aporte na triagem, visual com campo. Salvador Romeu, controle 119, decimal 8. Vai bater o corretor, então vai passar para o negócio da piada. 0141, com a pressão. Romeu. E Índio Papa Romeu, controle 119.8. 1198, obrigado. Afirmo Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, tá. Azul 4462, complexo final, chame torre 118.95. 895, bom trabalho. Igualmente. Voo 620, tem condições de voar na proa 030? Ok, esquerda para a frente, voo 620. Gente, curva esquerda na proa 030 para o sequenciamento, voo no 620. Ok, esquerda proa 30, voo 620. Se quiser, tem condições de reduzir mais. Gente, reduz então para 220 mais, voo no 620. 229, voo 620. Prossiga, controle o Papá Papá Índia Papá Romeu, cruzando 2800 para o 060 na sua escuta. Índia Papá Romeu, contato radar, suba para o nível de voo 340, correção 430, saída São Bruno. São Bruno 430, Papá Romeu. Índia Papá Romeu, sorry. 771. Azul 4771, desce para 2000 pés, autorizado, correção 3000 pés, hoje chama 013. Plan 4771, desça para 3000 pés, ajuste chama 013. 3370, pode voar, Duna? Autorizado, Duna. Duna, 4771. Planeiro no 1, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite localizador. Esquerda 020, planeiro no 1. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, controle. Na sua escuta, controle, prossiga. Informa as condições do campo, teto de 900 pés e visibilidade de 6 mil metros. Confirme intenções. É para seguir o instrumento, querido. Gente, Romeu, Romeu Golf, suba para 2 mil pés, na proa 030. Tem condições? Para 2 mil na proa 030, Romeu, Romeu Golf. 59 solicita a proa 205 após a posição verde, devido a formações. Sete, o gol no 659, informe para o centro Recife. Chame mesmo agora na frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251-232. 159, boa tarde. Boa tarde. Então 4771, desce para 2000 pés, autorizado, sinal ILSX-Rei. 2000 pés, autorizado LSX-Rei, 4771. Pioneiro 1-1, desça para 3000 pés, aguarde e vetor para o localizador. 3000, aguardando o localizador, pioneiro 9. Bruno 620, desça para o nível 050. Para o 050, gol 620. Golf na 030, mantendo 2000. Gente, Romeu, Romeu Golf, plano cancelado 1-8-1-4. Romeu Golf. O 4055, line up on the way, runway 10. 4055, line up in the runway 10. 2-1-0-9. Gente, tá mantendo 205 agora, o pioneiro mano. Gente. O 4 libera gerência, solo 121 decimal 9. Gerência 219, obrigado. Meu. Papá Romeu é autorizado, 230 a pro. Mantém 20, tá no mar. Papá Romeu, Romeu Bravo, está decolando 15, chame controle Salvador 119 decimal 8. 119-8, Romeu pra baixo. Azul 4065, clear to line up and take off, runway 10, wind 140 degrees, 110. Clear for takeoff, runway 10, 4065. Contato radar, suba para o nível de voo 200, saída Arbo 1. Arbo 1, 200, Romeu pra baixo. Gol 1620, limite nessa prova localizador ou vai ultrapassar? Gol 1620, informe que irá ultrapassar o localizador. E é isso, gente, gol 1620. Salvador, good afternoon, Conda 076, descending level 160. Conda 076, cleared bomb arrival, send flight level 050. Bomb arrival, descending level 050, Conda 076. Linha Papa Romeo após divisa, autorizado direto Mótima. Fale desvio direto Mótima ainda, Papa Romeo. Papa Romeo, Romeo Golf para o localizador, direita 160. Direita 160 para o Lock e o Romeo Romeo Golf. Azul 4065 Airborne, it's 17 Costa Vador Departure 119.8. Salvador Departure 119.8 4065. Papa Romeo, chame Centro Recife, 125.1, Altern 123.8. 151.238, Índia Papa Romeo. Pioneiro Nono, resta uma navegação na proa de Duna. Ciente, de curva à direita na proa de Duna, Pioneiro Nono. Controle, Romeo Bravosca. Romeo Bravosca, prossiga. Solicita desvio à esquerda, informação. Ciente, autorizado de vício, Romeo Bravosca. Bravosca. Romeu, Romeu Golf, complete redução para 1709. Reduzindo para 1709, Romeu Golf. Gol no 620, curva direita para o 080, aguarde vetor para o localizador. Direita para 80, aguardando vetor para o localizador, gol 620. Passista, SAN 4771. 65, way the contact, left at level 320, fly, lay the position. Fly leader position, flight level 320, 4065. Recurso autorizado na estão no zero, confirma continuadamente. Checa. Checa. Azul 27.2 na escuta? Na escuta. Você está que está um pouco mais à frente para liberar a entrada da aeronave da companhia no pátio? Afirmo. Grata. Aproximação, reporte estabilizado. Bom, eu vou reduzindo, vai reportar estabilizado. O pioneiro nono manda pra de Duna, pode descer pra 2000? Pioneiro nono autorizado, 2000 pés, e ele é sexy, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, pioneiro nono. Gol no 620 para o localizador, direita 135. Desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Direita 135, 3.000 com 1.013, gol 620. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, completa final, chame torre, 118 decimal 95. 1895, Romeu Golf, grato. Conda 076, reduce a speed to 240 knots. Reducing 240 knots, Conda 076. Torre Salvador, boa tarde, é o Romeu, Romeu Golf. Oi, Romeu Golf, boa tarde, condições do campo agora, 1.500, pés, 8.000 de visibilidade, confirma intenções. Olha, modifica da presença, está completamente visual, para uma base pela direita, para 1.07, querido. Modificado agora, 2.0, base curta para 1.07, reporte nacional, base curta 1.07, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, base curta para 1.07, Romeu Golf, vai reportar final. O 2009, Lima, mantém piscina 0. A Lima mantém 2009. Pode voar destino, tá livre na 251, Romeu Bravosca. Tente aguarde. Jean 4771, solo aos 21, libera direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 1219, para o seu lado. Viu, da Liver Tray, vai reportar estabilizado. Gol 620. Voadora, tá presente o 620? Autorizado, gol 620. Dona, gol 620. Não, vou no 50 grau 08 nós. Valeu, Golf, livre pouso do 7. Pioneiro, 1-9. Pioneiro, 9, completo final, chame torre, 1-1-8, decimal, 9-5. 18-9-5, obrigado. Equipe 4 ali, mantém pistola 0. Eu mantenho no 0, boa noite, decimal. Direto de cima, chame agora o centro Recife, 1-2-8, decimal 8. Alterne 126 decimal 0. Gente, Romeu Bravo, fica grata. Não interfere com a aproximação. A aeronave da Gol alinhando na piscina 0. Paciente, o pioneiro 9. Decolado 2008, chame controle de Salvador, 1-1-9-8. Controle de Salvador 2009, decolado, Sambo 1. Voo 2009, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 240, após 2 no país autorizado direto coral. Solicita 180 como sinal após 2000 coral, ou 2009. Gente, tudo mantém nível de voo no 80. Autorizado 180, voo 2009. Salvador, control, azul, 4065, request. Go ahead. Fly ahead in Motiva position. Stand by, azul 4065. Stand by. Poderia só confirmar o equipamento na frente do Gol 620? O equipamento está a 7 milhas, é a Coma 20, o Gol 620. Ok, Azul 4065, fly Motiva position. Roger, Motiva position, azul 4065. Uno 620, complete redução para aproximação, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. Ok, 18-95, gol 1-6-2-0, obrigado. Azul 4065, call Recife, 1-5-1, if enable 1-3-8. Say again, please, to 4065. Call Recife, 1-5-1, if enable 1-3-8. Roger. Recife, 1-5-1, 1-3-8, 4065, thank you. Call 2076, after 2008, apply pelo position.